Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está começando mais um programa Sessão das Seis. Você está ouvindo em 95,3 FM ou online pelo site www.radio.fiscar.br. Esse é o nosso programa especial House, mas você está ouvindo esse programa gravado. Então, não tentem falar com a gente hoje no MSN, porque a gente não vai estar aqui no estúdio. É isso aí. Quem acabou de falar com vocês foi Laura Teixeira. E eu sou o Thiago Rigolino, e o Sessão das Seis, acho que como todo mundo sabe, é o seu programa de trilhas sonoras de televisão, de cinema, de comerciais, etc. E hoje, mais pautado aí na televisão, como disse a Laura, que é o seriado House. Exatamente. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail pra gente no sessãodas6@gmail.com. Você também pode seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. E você pode também escutar os nossos programas anteriores lá no nosso blog, tem um podcast, tem a lista das músicas que a gente tocou no programa, que é o www.sessãodas6.blogspot.com. Eu sou o Maurício Zatoni e também continuarei com vocês aqui na próxima uma hora nesse programa gravado. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e como aí o Thiago e a Laura já falaram, hoje o nosso tema vai ser mais uma vez um seriado e hoje em questão é o House, Medical Doctor, ou Dr. House, Dr. House, como é transmitido aqui no Brasil pela TV Record. A série é exibida desde 2004 e tem tido nas suas 6 temporadas boa aceitação do público pelos altos índices de audiência e só pelo fato de estar 6 anos no ar a gente já percebe isso, né? E ele é bem apreciado pelos críticos. Também já foi ganhador de 32 prêmios, entre eles 2 Globos de Ouro para melhor ator de drama, que é o Hugh Laurie, que é o House, né, o personagem título, ou o Dr. Gregory House, né, que é o personagem principal. Foi bastante coisa, né? 32 prêmios em 6 anos. É já muito, né? Fora toda a audiência, o pessoal comentando os episódios e tal, né? E bom, a série fala então do Gregory House, que é o personagem principal. Ele é um médico infectologista e chefe da equipe de diagnósticos do Princeton Plainsboro Hospital. Todo um nome, desculpa, difícil de falar aí. Mas a série então, House, conta com um elenco de apoio também bem importante. Além do Hugh Laurie, que interpreta o House, o elenco de apoio é bem importante e é interessante como nessa série eles não servem só como também apoio pro House, mas eles também têm uma importância. Por exemplo, a equipe de diagnósticos, que inclusive tem personagens que mudaram ao longo das temporadas. Tem também a diretora do hospital, a Lisa Cuddy, e o amigo oncologista James Wilson. Eles têm realmente uma importância muito grande na série, e não como meros coadjuvantes que aparecem um dia e não aparecem mais, né? E aí eles que ajudam a construir um pouco o caráter mesmo do House na série, né? Que acho que ele, pra quem não conhece, assim, ele é bem conhecido por ter um mau humor, ceticismo, uma arrogância, e considerado também como alguns com certo genialismo, conhecido aí como Sherlock Holmes dos médicos, né? Pela forma como ele lida com os casos médicos ao longo das temporadas e do cotidiano dele lá no hospital. Aliás, foi isso que assim que chamou a atenção do público e deixou o seriado House em primeiro lugar lá em 2004, quando foi que ele estreou, né? Ele foi renovador a aparição de uma série médica que tivesse uns traços aí de suspense, um aspecto meio de resolvendo os quebra-cabeças, né? É uma mistura de CSI com ER, assim, no melhor estilo, né? Foi exatamente a impressão que eu tive quando assisti, assim, meu, misturaram ER com CSI e fizeram uma série nova. Assim. É, porque o ER, na verdade, já tinha 11 temporadas na época, agora ele já fechou com 20, né, já terminou também. E aqui no Brasil é conhecido como o Plantão Médico. Isso, exatamente. É bem lembrado, Gabi, Plantão Médico. E o CSI tava na moda na época, tanto que ele teve vários derivados, né? CSI Miami. Em outras cidades, né? Nova York. Fez um tour. E aí ele deu uma misturada. E acho que a cerejinha do bolo é o House, né? Que é um belo de um sacana, que acho que todo mundo gosta de ver um belo de sacana. E acho que isso também chama bastante a atenção, né? E pra abrir o nosso programa, a gente nada mais justo, né? A gente escolheu a música tema do programa, da abertura da série, que é meio até óbvio. Mas é uma música assim muito boa, que se encaixou tão bem e deixa alerto qualquer fã de House na hora que ouve ela, assim, bem no comecinho. A música chama Teardrop e é da banda de trip-hop chamada Massive Attack. Vamos lá. Sessão das Seis. Here we come, down. Bom, voltamos aqui com Sessão das Seis, especial seriado Dr. House, ou Dr. House, aqui no Brasil. A gente acabou de ouvir a música o tema de abertura do programa, que é Teardrop, do Massive Attack. Né? Essa música, pra quem não sabe, é a abertura do programa, lá na vinhetinha de abertura do House. E agora, dando continuidade ao programa, a gente não vai seguir uma cronologia dos episódios e de todas as temporadas do House. Né? Na verdade, a gente fez uma seleção bastante arbitrária, porque o personagem House é um personagem arbitrário, imprevisível e desconexo, aleatório. Ele também é muito contraditório e tal, o que parece ser uma coisa excelente para os roteiristas, porque isso permite cenas bastante incríveis e ele não precisa seguir muitos parâmetros, o House. Cada dia ele pode fazer uma coisa mais maluca que o outro e pode traçar um comentário mais maluco que em outros dias, que tá sempre ok, porque ele é sempre imprevisível, né? Aliás, não só tecer esse comentário maluco, como negá-lo na cena seguinte também. Né? Exato. Ele não respeita, ele não tem a menor coerência, exatamente. Acho que tem tudo a ver, né? O nome do programa é dele e ele é bem onipotente ali nesse esquema mesmo, né? Onipotente, exatamente. E justamente por ele ser bastante arbitrário, o personagem, a gente pensou também fazer um apanhado de músicas bastante arbitrário aqui no programa de hoje e fazer uma viagem, acompanhar as músicas que aparecem durante os 6 anos de House, durante os 6 anos do seriado. Mais variados tipos de música. E são as músicas aí que acompanham o personagem, né? Seja nos momentos depressivos, nos especiais de Natal, nos momentos mais ácidos e sarcásticos, ou nos momentos divertidos, né? Também pode ser jazz, blues, pop, rock, rap, AC/DC, que é um rock, Gorillaz, Jeff Buckley. Bom, a ideia é um passeio através do universo desse seriado. Então, vamos agora começar com o rock and roll dos Rolling Stones. Também já foi tema aqui do Sessão das Seis. Vamos ouvir o Can't Always Get What You Want dos Rolling Stones. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh, I went down

Always Get What You Want, do Rolling Stones. Agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o nosso personagem do dia, do programa de hoje, o House, né? Falando mais um pouco dos detalhes dele, né? Ele é um excêntrico médico, né? Com uma dor insuportável na perna direita, por isso que ele manca, né? E isso é por causa de uma operação que ele foi submetido sem o consentimento dele. Então ele não quis que acontecesse, né? Mas era algo necessário que tinha que ser feito, senão ele poderia morrer. Aí então fizeram a cirurgia e ele sempre se nega esse fato, né, de ter sido operado, de ter sido contra a vontade dele. E também nega a dor que ele sente, né? Então desde dessa cirurgia ele nega essa dor e tal, mas ele fica, você vê que ele manca e tal, mas ele é algo que ele esconde, né? Ele não fala assim abertamente. É, e eu acho que a dor que ele sente é não só da dor física mesmo, mas um pouco desse lado emocional dele, de não querer admitir a dor, assim, né? Isso também é um fato bem marcante da vida dele, porque isso influencia na própria personalidade, que a gente já comentou aqui antes, né? O fato de ser mal-humorado, arrogante e tal, assim, isso até se representa fisicamente por esse fato da perna dele, aí desse fato dele mancar e tal. E essas dores muito fortes que ele tem por causa disso, ele acaba controlando com uma alta dosagem do remédio Vicodin, que é um analgésico, palavra ótima. Mas ele também tem poderes certos alucinógenos, então isso acaba se tornando também uma questão no House, até como ele consegue esse remédio, né? Eu acho que isso também é tema ali de alguns episódios. Ali na ilegalidade, ali, é, exatamente. Né? Por baixo do pano. Até isso de ser alucinógeno, tem algumas, depois de uma certa temporada, que ele começa a realmente ver uma espécie de consciência, que é algo tipo uma culpa, né? Que vem a surgir nele por causa de algumas coisas que acontecem durante os episódios, né, a temporada. Então ele começa a ver também as coisas e também tem uma hora que ele mistura, acho, com algo, com bebida e tal. Ele começa, tem uma hora que ele até fala, estou vendo música, né, MC Music, ele fala, alguma coisa assim. É, então... ele tá sempre tomando uns remedinhos de vez em quando. É, são poucas as vezes que mostra o que é que ele tá tomando. E bebendo também, né, ele é alcoólatra, né? Não, mas tem uns episódios que ele bebe, inclusive alguns episódios que ele bebe pra ele e o paciente, pra forçar o paciente a contar alguma coisa que ele esteja escondendo. Ou até, às vezes, em alguns episódios a bebida foi... Ele sentou pra tomar um drink com um cara preso, assim, por ter matado muitas pessoas, umas 6 pessoas, assim, 4, aliás. É um presidiário que tava sendo encaminhado pra pena de morte, assim, né? E todos odiavam aquele paciente, assim. E ele ainda foi lá e tomou um drink com o cara, justamente porque o álcool seria remédio porque ele tava suspeitando que o cara tinha, assim, pra doença que ele achava que o cara tinha. Aliás, o seriado House é um que eu acompanho de uma forma muito aleatória, assim. Não, nunca peguei pra assistir desde o começo, nunca aluguei o seriado e tal. Mas eu acompanho de uma forma bastante aleatória, já assisti alguns episódios da primeira, da segunda, da terceira, até a sexta, né? Eu acho que House tem essa característica, ele é um seriado que dá pra assistir assim, né? Dá. Porque os episódios se encerram, né? Tem o drama a longo prazo, mas os episódios acabam se concluindo neles mesmos, né? Acho que isso tem até a ver com o CSI que a gente tava comentando antes, né? Que pra quem não conhece é um seriado mais policial, assim, mas eu acho que também tem isso. Tem um caso que começa no começo do episódio, depois de uma hora vai terminar e aquilo ali, assim, né? Aqueles 50 minutos, na verdade, sei lá, que começa um caso e termina. Eu acho que o House pega bastante desse esquema mesmo, assim, desse formato. Talvez os fãs, quando nos ouçam, não fiquem muito felizes com as nossas declarações, mas acho que é possível você se desligar um pouco e depois voltar e a história continua, assim. Porque a história é bem importante, essa história paralela dele com as pessoas que ele se relaciona, né? Mas eu acho que as pessoas que são menos fãs, assim, que os fãs de verdade, de carteirinha, eu acho que é super possível, eu também assisto dessa forma meio aleatória como o Maurício. E acho que é tranquilo ver, assim, cada episódio tem a sua história, seu suspense, mistério ali, desvendado, né? Eu tenho que admitir que eu só assisti um episódio inteiro, então, assim, minha prática de House é bem limitada, só que só de ouvir um pouco falar, da galera falar um pouco, e de ter assistido um episódio, eu sinto que eu já conheço ele, assim, sinceramente, porque até essa coisa do remédio, não sei o que, sei lá, parece que ouvindo um exemplo de um caso dele, resolvendo um caso, eu já senti um pouco que eu... saquei ali qual que era a história, assim, acontece, né? Tem uma, durante, no arco das temporadas, né, existe uma evolução do personagem, assim, né, ele na segunda temporada ele está muito cético, ele está muito questionador, com sentimentos de culpa, sentimentos, a ideia de respeitar regras ou desrespeitar regras, a verdade e a mentira. ele é absolutamente contra a culpa e a pena. Os sentimentos de culpa e pena. Na segunda temporada isso é muito evidente. Só que é incrível como ele se contradiz depois e como às vezes ele cai numa situação sentindo culpa ou sentindo pena. Só que nunca ele desce do salto, né? Nunca. Vamos ser bem claros que ele sempre mantém a pose. Ele inventa uma outra saída pra não falar, que não assumir, que tava, não admitir, né? E outra coisa que existe no serial também é a relação dele com os pais, né? Principalmente com o pai, que é conturbada, né? E nos momentos mais íntimos e reveladores da série, a gente descobre também que, além de tudo isso, ele é bastante solitário. Ele se esconde atrás desse ofício de revelar os desafios de casos médicos, né? E aí, justamente nesses momentos que ele tá solitário, assim, é que a trilha é sempre acompanhada, assim, por um blues, um jazz arranhado ou um folk triste, né? Esse tipo de música marca também estes momentos do House, do personagem. Esse bloco, então, agora vai nessa pegada, assim, mais intimista dos momentos de solidão do House. A gente vai ouvir, então, Bon Iver, Stax e Jeff Buckley, Aleluia, que é uma música que sempre, sempre, sempre toca, assim. Sempre não, toca com bastante frequência, assim, em momentos sempre muito bons. E essa música é bastante conhecida e eu gosto bastante. Nunca ouvi a Jeff Buckley, mas já ouvi algumas outras versões. Então vamos escutar agora Bon Iver, Stax e Jeff Buckley, Aleluia. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Sessão das seis. Estamos de volta com Sessão das seis. Acabamos de ouvir Aleluia com Jeff Buckley e Stax com Bon Iver. Vamos continuar então falando do seriado House. A gente vai provar agora que as mais variadas situações acabam aparecendo aí no episódio, né, nessas seis temporadas do seriado, que tanto que num determinado episódio, que é o número 6 da quarta temporada, o Brasil é a solução de um dos casos que o Dr. House resolve aí, né? Ele é forçado pela CIA a tratar um dos seus agentes que ficou doente, inexplicavelmente, depois de uma passagem disfarçada pela América do Sul. É isso aí, e a doença inexplicável desse agente da CIA acaba sendo revelado quando ele conta pro House que ele esteve numa festa tradicional durante uma semana na América do Sul, uma tal de carnival, alguma coisa assim. Então, quando o House descobre que ele esteve no Brasil, ele também atenta ali para um detalhe que o próprio agente acaba comentando, né, que ele tinha comido muita castanha do Pará, tinha, sei lá... No meio da festa, nas refeições aqui no Brasil, acabou comendo muita castanha do Pará e não exatamente algum tipo de... Ele não tinha sido vítima de nenhum ataque, né? É, exatamente. Algum espião, inimigo que tinha envenenado ele, colocado alguma coisa. Foi só uma overdose de castanha do Pará e provavelmente ele era ali alérgico à castanha. E na trilha desse episódio, também continuando no jazz que a gente tinha mencionado antes, a gente vai ouvir então Liz Wright com I Idolize You. Antes disso, eu queria comentar quem no Brasil conseguiria ter uma overdose de castanha do Pará sem ser no Natal. Em pleno carnaval não dá, né? Pleno carnaval, a gente tem só no Natal mesmo. Isso aí, então, a gente vai ouvir. A não ser quem mora no Pará, né? É. Fica a dica pra pesquisar sobre a castanha do Pará, então. A gente vai ouvir, então, Liz Wright com Idolize You aqui no Sessão das 6. Oh, yes, wow. Some loving, baby, that I'll give to you. If you want some hugging, baby, oh, I can hug some too. All I want, baby, is some touch from you. Just a little bit of tension, yes, is gonna see me through. 'Cause you know you're my kind, and I want you to be mine. I idolize you, I idolize you, baby. I wanna make love to you when the lights are low. Scream to you, baby, whoa, just to let you know. All I want is a little touch from you, just a little bit of tension. Yeah, you know it's gonna see me through. Yeah, you know you're my kind, and I want you. Yeah. Sessão das Seis. Estamos de volta aqui com o Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir Liz Wright com a música I Idolize You. Agora a gente vai para o último bloco, o nosso tema de hoje, o House. Então, além de tudo que a gente falou aí sobre ele, sobre o House, a gente não pode esquecer que ele é um seriado pop, já que também tem um grande apelo com o público, né? Tem lá a sua fórmula, né? Que quando quebrada, traz os melhores episódios, no caso, né? Tem seu apelo comercial, ele tem referências pop em vários aspectos, mas a gente vai chamar aqui a atenção para um principal deles aí, que é a trilha, né? Que a gente mostrou ao longo de todo o programa de hoje. E também não dá pra dar uma boa risada a respeito disso quando a gente repara o ringtone, né? O toque do celular do House quando o almofadinha Dr. Chase liga pra ele. O Dr. Chase é um dos comandados dele da primeira leva, assim. Tem o Chase e a mulher que eu não acredito que eu esqueci o nome. Ela é linda, mas eu esqueci o nome. Ok. Enfim, tem os dois primeiro, depois ele muda esses comandados, porque os caras, eles aprendem e seguem adiante, né? São outros médicos que trabalham na equipe dele, assim, né? Isso, é. Porque ele realmente não põe a mão na massa. Quem faz a cirurgia são os outros. Ele deve fazer isso, acho que uma outra vez, mas só porque interessou muito pra ele, né? Então, ele curte mais o rolê ali de investigar, de fazer o papel mesmo de Sherlock Holmes, que a gente falou, assim. É, né? De chefiar ali também. De descobrindo as coisas, mas não na sala mesmo ali, médico na mesmo. Na sala de operações. É um médico um pouco diferente, né? Eu senti um pouco que ele tem uma coisa de... Ele é um médico, mas ele vai um pouco além só das coisas ali, da relação com o paciente ali, mais tradicional, né? É, sim, ele vai muito além, assim. É, tem várias vezes que eles invadem a casa do paciente pra descobrir o que o paciente usa, ou come, ou o que ele fez... Porque pode estar lá um fungo que o cara ingeriu e por isso que ele tá mal, etc. É, tinha um que eu tinha atrás de uma parede tinha uma bolsa de mercúrio, de naftalina, aliás. O cara ficava cheirando aquilo e por isso ele adoeceu e acabou desenvolvendo uma síndrome bizarra, assim. Pois é, e o toque do telefone do celular quando o Chase liga pro House é uma música do Hanson, chama Mbop. Mbop. É, as meninas devem saber melhor lá, né? Que eu. Essa... Infelizmente, a gente lembra dessa música, né? Grande sucesso aí nas paradas, né? Dos top. Dos anos 90. E, assim como outros, o Dr. House não conseguiu... O seriado Dr. House não conseguiu fugir de uma série de piadinhas que rolam de seriados de médicos, como o ER, o Grey's Anatomy, que é a tal da... Do ER, do Grey's Anatomy, eles ficam zoando da epinefrina. Você, sempre falam, aplicam epinefrina, aplicam, sempre, qualquer paciente que chega. Deve ser uma substância lá pra pessoa, pra, sei lá, quando cai batimento, alguma coisa assim. E o House quase nunca aparece essa substância. No entanto, sempre zoam, tem umas piadinhas de falar que sempre é lúpus. Tipo, ele sempre investiga se não é lúpus. Sempre tomografia. Quase sempre os mesmos procedimentos. E nunca é lúpus. E nunca é lúpus. Eles sempre desconfiam do mesmo problema, mas ele é realmente... Sempre tem esclerose de não sei o quê, sempre, assim. Mas doenças muito mais raras e que só iam cair na mão do House mesmo, só. Né? É curioso isso, tem que ser, né? Não dá pra um simples resfriado. Aliás, de vez em quando aparecem uns... Ele faz o plantão, assim, no clínico, e sempre vê umas coisas bem comuns, assim. Uma pessoa com dor de garganta, diarreia, um cara que se cortou, assim. Sempre vê uns casos bem bobinhos, que é o que ele faria no dia a dia, assim, sem ter um caso muito, muito ousado, assim, pra ele. Bom, a gente tentou aqui falar um pouco do House. A gente falou, aliás, apesar de a gente ter falado bastante, a gente não falou quase nada do seriado. Tem muita coisa que vocês podem acompanhar no seriado. A gente falou bastante aqui só pra atiçar a curiosidade de vocês. Tem bastante coisa pra vocês assistirem mesmo no House. E aliás, as músicas também foram que a gente tocou aqui, foram com esse objetivo, pra vocês ficarem curiosos aí pelo seriado. Bom, pra informar vocês, o House é exibido às terças-feiras na Fox nos Estados Unidos. Bom, não, pra quem está ouvindo nos Estados Unidos. E no Brasil, ele é exibido na Universal Channel, na TV a cabo, e também na Record TV aberta. Bom, espero que vocês tenham gostado. E pra terminar o bloco mais pop, e bem pra cima, assim, no programa, a gente vai tocar duas músicas. Uma é Public Enemy, é o grupo, né? Fight the Power, né? Trilha sonora aí do House. E também Gorillaz, Feel Good, Inc. Incorporated. Diga aí, Laura. Não, e depois a gente volta, então, depois das músicas pra... passar a agenda da semana aí no feriado. Lembrando que vocês estão ouvindo esse programa Sessão das 6 é gravado, então vocês não vão conseguir falar com a gente aqui no estúdio, mas vocês podem curtir e ouvir nosso programa aqui na Rádio Fiscal e também depois no nosso blog. Vamos então para as músicas Public Enemy e Gorillaz, aqui no Sessão das 6. Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Sessão das 6. Shut up. last year. I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. Watch the way I navigate. Agenda da semana. Então, voltando com sessão das seis, agora para finalizar o programa de hoje, acabamos de ouvir a música Feel Good Incorporated e antes disso ouvimos Fight the Power com Public Enemy. Bom, vamos acabar então o programa de hoje. Vocês podem continuar em contato aí com a gente através do nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. Inclusive agora a gente não tá no rádio, mas a gente pode estar aí na frente do computador conversando com vocês via Twitter. Pode entrar no nosso blog também e ouvir nossos programas antigos, sessãodas6.blogspot.com. É isso aí, o Sessão das 6 é uma produção, locução, organização de Laura Teixeira, Gabriela Nogueira, Thiago Rigolino, Maurício Zatoni e Ana Kiel, e também do Eduardo Barbosa, que hoje encabeçou aí o programa House. Um abração pra você, Du. Valeu. Isso aí, valeu pela participação, Du, e também um grande agradecimento aí ao Beto, que foi o nosso ouvinte que sugeriu o tema de hoje, né? Então a gente gostaria de dedicar esse programa ao Beto pela sugestão. Ele que falou pra gente, pô, tem que tocar lá as músicas da trilha do House e tal. Então toda a ideia, assim, de... E aí o Du acabou abraçando mesmo a ideia e escreveu esse roteiro super bacana que a gente ouviu aqui hoje. E a agenda da semana de programação de cinema, você pode conferir lá no nosso blog. Tem o link para todos os cinemas da cidade, todos os programas de cinema da cidade. Dá para adiantar aqui para vocês que no CDCC, no final de semana, agora sábado e domingo, tem Quem Quer Ser um Milionário. O CDCC é só no sábado. Só no sábado, desculpa. No sábado, às 20 horas, então tem Quem Quer Ser um Milionário lá no Isso. Cineclube do CDCC com a entrada franca. E no Sesc, final de semana, e às 18 horas, Coração Louco, é isso? Crazy Heart. Com o Jeff Bridges, ganhador do Oscar de melhor ator. E é isso aí, o Sessão das 6 vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo, todos os nossos ouvintes aí, principalmente os ouvintes do final de semana prolongado. E a gente volta na semana que vem com o Sessão das 6 de aniversário. É isso aí, grande comemoração de um ano de Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar. Então, não esqueçam, próxima sexta-feira, às 18 horas, a gente está de volta aqui ao vivo com muitas novidades e muitas atrações para vocês. Boa noite, pessoal. Um bom feriado. Boa noite. Sessão das 6.